Ora então, muito boa tarde a todos. Eu gostaria de vos dar as boas-vindas a esta aula aberta que foi promovida pelo DIP, certo? Aqui do Instituto, e que conta com a presença da doutora Vera Raposo, a quem eu obviamente agradeço o ter aceito este convite da organização para estar aqui hoje connosco e nos falar daquilo que é a sua intervenção profissional numa área específica, aqui concretamente na área da doença mental grave. Parece-me que é de todo relevante nós podermos contar com o contributo de profissionais que estão efetivamente a trabalhar no terreno e que de alguma forma podem contribuir para que tenhamos também uma ideia daquilo que é um trabalho mais efetivo e não propriamente a componente mais teórica, que é aquilo que, apesar de tudo, o vosso curso vos oferece, mas pode ser aqui complementado com este tipo de iniciativas que me parece que devemos dar continuidade, porque constitua, na minha opinião, uma mais-valia importante. Dizer-vos que a doutora Vera Raposo é psicóloga, licenciou-se na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, tem também um mestrado em Psicologia Clínica pela Escola de Psicologia da Universidade do Minho e, além disso, um Master em Neurociências e Biologia do Comportamento pela Universidade de Sevilha, uma pós-graduação em Neuropsicologia Clínica pelo Instituto Português de Psicologia e Neurociências. E o seu contexto de trabalho na atualidade é, de facto, no serviço de psiquiatria do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, mais precisamente na unidade de reabilitação. E é, de facto, essa a experiência que se disponibilizou a vir hoje aqui partilhar connosco. Portanto, doutora Vera. Muito obrigada. Então, antes de mais, queria agradecer o convite à Comissão Organizadora, dizer que é sempre um prazer, como já há pouco partilhava com a professora Ana, poder vir a esta casa, onde sou sempre muito bem tratada e, de facto, é um gosto. Agradecer também à professora Ana a apresentação e a vossa presença, até porque num dia de sol como este, se calhar estaríamos melhor, era bom finir com uns termossos, mas eu vou tentar compensar um bocadinho, está bem? Para que vocês não deem por tempo perdido aquele que passarão aqui comigo. Começar por vos pedir desculpa, a maior parte do tempo vou passar sentada, está bem? A desculpa oficial é que eu não tenho ponteiro para mudar os slides, mas a verdade é que estou de saltos altos e 2 horas em pé, como vocês podem imaginar, é um bocadinho complicado. Eu não trouxe também o tradutor, portanto, alguma coisa que vocês não percebam, estejam à vontade para interromper, para fazer perguntas. Até porque, e pegando naquilo que a professora Ana disse, a ideia da minha apresentação hoje não é de facto falar-vos de teorias, eu pelo menos não vou estar com um grande paleómetro a esse nível, até porque isso é esse é o objetivo das aulas, não é? Portanto, a ideia principal é eu falar-vos da minha experiência, do contacto com os doentes, daquilo que um psicólogo faz na realidade de uma unidade de reabilitação psiquiátrica, a trabalhar com doentes com doença mental grave, ou seja, acima de tudo, de que forma é que muitas vezes a teoria contrasta com a prática, que dificuldades é que nós encontramos, de que formas, às vezes criativas, é que temos que dar a volta aos problemas. E, portanto, esta era uma das minhas ideias principais, que vocês saíssem daqui hoje com essa ideia. E também de que percebessem que, de facto, o papel de um psicólogo é muito importante numa unidade e na intervenção com esse tipo de doentes. Mas para que nós possamos fazer um bom trabalho e para que possamos ser respeitados enquanto profissionais que integram uma equipa multidisciplinar, é muito importante que estejamos bem fundamentados, quer do ponto de vista teórico, quer do ponto de vista prático. Está bem? Portanto, para fazermos boa figura, não basta, né, dar 2 a 3 pataquadas, temos que saber o que é que estamos a dizer e porque é que o estamos a dizer. Bom, então, grosso modo, a minha apresentação será dividida mais ou menos em 2 partes, mas que obviamente sempre se cruzam. Num primeiro momento, eu vou-vos explicar então o que é isto de uma unidade de reabilitação. Tá? Onde é que funciona, que valências é que tem, por que tipo de equipa é que é composta, quais são os objetivos. E depois irei falar em cada uma das valências que compõem a unidade de reabilitação, qual é o papel do psicólogo, ou seja, na prática, no meu dia a dia, o que é que eu faço em cada uma dessas unidades. Mais especificamente, e grande parte da minha apresentação, será falar-vos sobre a reabilitação cognitiva. Está bem que é uma área relativamente nova, que ainda há muito poucos sítios que oferecem enquanto terapia aos doentes e que têm objetivos muito específicos e que constituem um tipo de intervenção muito específica também. Eu trouxe para aqui uma catrefada de material, não sei se depois vamos ter tempo de vos passar e mostrar, mas vamos tentar. Ora então, para vocês ficarem com uma ideia, o que é isto e onde é que funciona a unidade de reabilitação? Nós temos uma coisa que se chama o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra. Já todos ouviram falar, sim? Não sei se têm a ideia que o Centro Hospitalar agrega uma série de unidades. Sim? Então, das maternidades, o pediátrico, covões, hospitais de Universidade de Coimbra e o Hospital Sobral City. Ora, faz parte desse centro hospitalar uma unidade de psicologia clínica. Tá? Nós somos cerca de 30 psicólogos neste momento e cada um de nós está, digamos assim, alocado às várias unidades. Então, temos colegas na maternidade, temos colegas no hospital geral e eu estou no polo Sobral City. Tá? Polo este que faz parte do serviço de psiquiatria. Portanto, depois temos o Centro de Respostas Integradas de Psiquiatria, que tem dois polos, UC e Hospital Sobral City, e eu estou então no serviço de psiquiatria, em concreto no polo Sobral City e em concreto na unidade de reabilitação. Já com vontade de ir embora, ou não? Eu estou persuadida até aqui. Está claro? Ok. Ora então. A unidade de reabilitação, por sua vez, divide-se em 6 valências ou 6 subunidades. Temos a formação profissional, a terapia ocupacional, a área de dia, estrutura residencial, este nome aqui que eu fico cansada de o dizer, só de o dizer, que é a unidade de cuidados avançados de esquizofrenia resistente ao tratamento, a partir de agora será o CAERT, portanto, quem não apanhou o nome, que apanhasse, e reabilitação cognitiva. Tá? Ora, eu sou a psicóloga de 4 dessas valências, tá? Portanto, excetuando a formação profissional e a terapia ocupacional, todo o trabalho psicológico, desde a avaliação, o delineamento dos programas de intervenção e a intervenção é da minha responsabilidade. Só dar-vos aqui uma nota em relação às 2 valências nas quais eu não trabalho. Formação profissional porquê? Porque, como resulta de uma parceria entre o hospital e o Instituto de Formação Profissional, eles têm a sua própria equipa de psicólogos contratada para o efeito. Portanto, aqui o que acontece é, se é um doente que já está em acompanhamento comigo e que integra a formação profissional, mantém o acompanhamento comigo e, no âmbito da formação profissional, faz só o acompanhamento vocacional, de procura de emprego, a gestão de conflitos que possam surgir no contexto da formação. Mas todo o trabalho psicoterapêutico é comigo. Se são doentes que não têm qualquer contacto com psicologia e necessitam, pois são os psicólogos da formação profissional que desde o início avançam com eles. A terapia ocupacional funciona à semelhança da unidade de psicologia, portanto é uma unidade constituída por terapeutas ocupacionais, está bem? Portanto, é uma unidade muito específica e com objetivos específicos. Portanto, aqui, a ligação que há é de parceria. Por exemplo, pode acontecer nos terapeutas, imagina, integra um doente e ele tem dúvidas em relação à competência cognitiva. E então pode articular comigo no sentido de me pedir uma avaliação de QI, por exemplo, ou do potencial de recuperação. Ou fica ainda na sexta-feira passada, liga-me o terapeuta ocupacional, pá, tenho aqui um doente que estava na residência e que ia ter sessão com ele, que está super rígido, com sonolento, o que é que achas? É melhor falar com o médico? Achas que isso pode ser da adaptação à residência? Pode ser psicopatologia? Pronto, portanto, há muitas vezes esse tipo de articulação, embora pronto, seja uma unidade específica. Depois, nas outras 4, como eu vos disse, eu é que sou responsável no que diz respeito à psicologia e então é em relação a cada uma delas que vos irei falar um bocadinho, como já vos disse também, com o mais pormenor da reabilitação cognitiva. Antes disso, e porque estamos a falar de uma unidade específica, uma unidade de reabilitação, que foge um bocadinho àquilo que muitas vezes é a nossa ideia pré-concebida do que é um serviço de psiquiatria e do que é que fazemos, eu vou-vos explicar algumas das especificidades de uma unidade de reabilitação, está bem? Ora então, por definição, uma unidade de reabilitação procura promover a reabilitação e a reintegração psicossocial visam da recuperação funcional e cognitiva de pessoas com doença mental que apresentam déficits cognitivos e funcionais. Ou seja, a nós não nos interessa propriamente, a população com a qual nós lidamos não é propriamente aquilo que nós chamamos uma população aguda, ou seja, não é aquela pessoa que está com uma depressão muito grande, que está isolada em casa, que não come, que não dorme, que está com ideação suicida, que precisa de ser internada. Então, primeiro vai fazer um internamento de agudos, quando assim é necessário, tá? E depois de estar com a sintomatologia aguda, aquela que é mais exacerbada, aquela que está mais à flor da pele, estar mais esbatida, então depois pode ter indicação para integrar uma unidade de reabilitação. Porque aqui nós não vamos trabalhar diretamente com a doença mental, entre aspas, se vocês quiserem, aquilo que nós, com que vamos trabalhar e no que vamos intervencionar é no impacto que essa doença teve na vida da pessoa. Tá? Vamos imaginar alguém que, por via da sua depressão, perdeu o trabalho, tá? E que está há 10 anos em casa sem trabalhar. A nossa missão, unidade de reabilitação, é recuperar as competências vocacionais, profissionais, de cumprimento de regras, de horários, para que a pessoa possa estar reabilitada para reintegrar o mundo profissional. Estão a ver a ideia? Da mesma forma que, como essencialmente nós trabalhamos com doença mental grave, sobre a qual vamos falar, um doente com esquizofrenia, por exemplo, pode estar sem ouvir vozes, sem alucinações, pode não estar com delírios, ou seja, não achar que está a ser perseguido, ou que é o menino Jesus, ou que é o escolhido por um extraterrestre para vir ter uma missão na Terra, pode não ter esse tipo de sintomatologia aguda, sintomatologia produtiva, estar estabilizado, digamos assim, estar com a sintomatologia em remissão, mas ainda assim estar completamente isolado em casa, não ter competências sociais para conseguir estar em contacto com os outros, do ponto de vista cognitivo, apresentar deterioração, apresentar déficits, e então a nossa preocupação vai ser essa, promover toda a recuperação, se vocês quiserem, daqueles fatores mais, digamos assim, periféricos àquilo que é a patologia que também é afetada por ela. Está claro para vocês até aqui? Sim? Ok. Ora, numa unidade de reabilitação como é a nossa população-alvo são os doentes mentais graves. E aqui é que a porca começa a torcer o rabo. Aliás, nós quando houve a fusão do centro hospitalar, tivemos que refazer o regulamento interno da unidade. Tivemos que pular qualquer coisa, o que é que a gente faz, afinal de contas? E essa foi uma das nossas grandes questões, porque se nós não trabalhamos propriamente com os sintomas agudos, mas com o impacto da doença, né? Então eu posso ter uma depressão cujo impacto é mais grave até do que uma esquizofrenia. Então como é que eu vou definir isso? Porque, por definição, até por lei, a nova lei de saúde mental, define como doença mental grave dois grandes tipos: a esquizofrenia e a doença afetiva bipolar. Estão familiarizados mais ou menos com os termos? Sim? Ok. Agora, e vamos falar de situações concretas. Uma doente macaense que veio para Coimbra estudar medicina, quando chega às minhas mãos, estava há 3 anos isolada em casa, com uma fobia social do tamanho das casas, e tinha desenvolvido um abuso de álcool secundário à sua fobia social. O que é que vocês fariam? Considerariam doença mental grave e, eventualmente, com critérios para integrar uma unidade de reabilitação? Não é fobia social, não se pode, fecha-se a porta. O que é que vocês fariam? Pois é, e ainda estamos só na primeira dúvida que surge, né? Ou seja, o doente ainda nem entrou e a gente já está com dúvidas sem entrar, não. Para vocês verem, o nosso dia-a-dia é feito disto, né? Por isso para vos dizer que o conceito de doença mental grave não é linear, nem pode ser linear. Então, nesse caso, obviamente que a doente fez um tratamento de agudos, estabilizou em termos dos seus consumos, mas depois havia todo um trabalho para fazer, não é? Prevenção da recaída em relação ao álcool, de treino de competências sociais, integrou a formação profissional para recuperar capacidades e, passado um ano, voltou a estudar medicina. Como outro exemplo, uma perturbação obsessiva ou compulsiva. uma estudante do segundo ano, que já tinha feito N internamentos, sempre com rituais de lavagem e de verificação, não conseguia dispor de tempo para estudar, para se concentrar, para estar sentada, porque estava sempre com a preocupação dos rituais e era capaz de passar uma hora a lavar as mãos. Quando eu conheci ela, tinha as mãos em carne viva de tantas lavar. Né? E então, quando nos fazem um encaminhamento, o objetivo é que a doente integre a nossa residência para que possamos organizar um plano, portanto, reduzindo as compulsões, os rituais, organizar um plano de métodos de estudo com ela para ver se ela terminava o 12º e entrava na faculdade. E, de facto, com esse objetivo específico, foi isso que aconteceu e ela acaba por entrar. Portanto, vejam que as coisas muitas vezes não são lineares. Outra questão complicada é esta. Então, nós temos três conceitos que, embora se cruzem, não são propriamente sobreponíveis. Uma coisa é a estabilização da doença, outra coisa é a remissão dos sintomas e outra coisa é a reabilitação. Parece muito confuso, mas não é. É perfeitamente possível, numa unidade de reabilitação, eu ter um doente que não está propriamente em remissão, ou seja, pensar num caso concreto, um esquizofrénico, tá? Que pode ainda ter alucinações, ou seja, não está propriamente em remissão dos sintomas, porque os sintomas continuam lá, mas ainda assim, ele poder avançar para a reabilitação, ou pelo contrário, até nem precisar, não é? Porque muitas vezes a gente tem a ideia de que todos os esquizofrénicos têm déficit e todos os esquizofrénicos precisam de recuperação e de reabilitação. Não é assim. Eu tenho um doente, neste momento, que trabalha num restaurante, que mantém as suas amiguinhas, que são as vozes, com quem ele vai falando, vai passear o cão e vai lá falar com as vozes, mas que funciona perfeitamente. Portanto, não está em remissão, mas, por outro lado, não precisa de reabilitação porque funciona e está integrado. Tá? Pelo contrário, eu posso ter um doente que está estável, tá? Mas que ainda assim também mantém sintomas. E vou-vos falar de um caso concreto que temos lá internado neste momento, no UCAER, na unidade de esquizofrénicos. Um senhor que diz que tem uma relação com a Rita Pereira. E que a Rita Pereira entra de noite pela janela e que tem um filho com ela e que vem numa nuvem e que o visita lá do quarto. Este sintoma é residual, a gente não consegue que ele deixe de ter o sintoma por mais medicação e psicoterapia que se faça, por mais que se explique. Só que ainda assim, ele mantém o sintoma, não está em remissão, mas está estabilizado do ponto de vista do comportamento. Porque, pelo menos, já não baixa as calcinhas cada vez que vê uma senhora entrar na unidade. Porque já não anda a correr nu pelas ruas da vila, a dizer que a Rita Pereira vai ao encontro dele e que lhe vai fazer mais não sei quantos filhos. Então, está ótimo, pá, comparando com aquilo que entrou. Portanto, isso para vos dizer que, de facto, as coisas não são lineares e que nós temos que nos habituar, muitas vezes, a trabalhar com aquilo que temos e com as circunstâncias que temos, que, por vezes, não são as melhores. Tá? Eu não posso estar à espera, né, de que um doente esteja 100% sem sintomas ou 100% estabilizado para começar a fazer algum trabalho com ele. Da mesma forma, e é um conceito muito importante numa unidade de reabilitação, é nós ajustarmos a nossa expectativa. Eu não posso ter a expectativa de que todos os doentes vão casar e ter filhinhos lourinhos e vão estar integrados no mercado de trabalho e vão ser felizes para tudo o sempre. Não. Se eu conseguir que aquele doente vá para uma instituição e que fique lá a residir com cama, roupa lavada e comida e a tomar a medicação e razoavelmente estável, por vezes o objetivo é esse. Tá? Eu, como um outro doente que eu tenho entre mãos agora, esquizofrenia também daquelas que tomam das casas, com 20 anos de consumo, estudo e mais alguma coisa. Tá? O que foi possível negociar com ele foi ele só fumar 3 charros por dia. Já está ótimo, atendendo a que ele fumava 20. É o ideal? Não, mas muitas vezes nós temos que trabalhar com aquilo que é possível. Tá? Depois, outra questão importante e que toca com aquilo que eu vos estava a dizer. Mais importante aqui do que a doença, mais importante do que o estado atual do doente, é a gente perceber qual é o potencial de recuperação dele. Ou seja, se é um doente que não dá mais e que o Obama mal já atingiu o seu ponto ótimo em termos de recuperação, ou se há alguém que, apesar de tudo, vai conseguir evoluir alguma coisa. E aqui é uma sugestão, um conselho, se me permitem, de vida. Nunca se deixem ficar por aquilo que os outros vos dizem, tá? Tirem sempre a prova dos novos, tirem sempre as vossas dúvidas. E, mais uma vez, vou-vos contar um exemplo. Era um doente com uma deficiência mental grave que vivia com o irmão e com a cunhada, e ele vivia naquilo que outrora teria sido a pocilga adaptada, e a realidade dele era aquela. Portanto, ele vivia como um autêntico animal, desculpem o termo, naquele espaço. E, entretanto, o irmão, que tinha muitas alterações de comportamento e também tinha uma esquizofrenia, teve um mandato de condução para irem buscar o irmão, para o irmão ser internado compulsivamente, ou seja, ser internado à força. Ora, os seus GNR chegam lá, o senhor João, que era o que devia ter sido internado, não estava em casa, encontraram o Diamantino naquele estado, que nem o nome conseguia dizer, nem sabia a quantas andava. E então lá trouxeram o Diamantino, por engano, internado para o hospital. E a questão era, bem que temos aqui esse doente, que não era quem deveria estar, porque não era ele o agressor, não era ele que provocava transtorno, não chateava, não é? E então mandam-me-lhe embora e ele vai continuar com a vida que teve até aqui, ou então vamos perceber o que é que conseguiu. Já que ele cá está, né? Vamos aproveitar para perceber. E efetivamente hoje o Sr. Diamantino vive numa instituição, mas anda feliz de ver, porque ele é assim muito pequenito, quase a roçar o anãozinho, e então deu com o seu fato de macaco duas vezes o tamanho dele, mas feliz da vida a cuidar lá dos jardins da instituição. Portanto, isso para vos dizer que o potencial de recuperação, e estamos a falar de um doente com uma deficiência mental comprovada com testes, que isso não é critério suficiente para dizermos que não há potencial de recuperação. Portanto, são coisas diferentes e que aqui cabe-nos a nós psicólogos, e muito a nós, avaliar e perceber de facto até onde é que podemos, onde é que conseguimos, e também muitas vezes até onde é que queremos ir, ou até onde é que nos é permitido ir. Porque também é outra questão importante a gente saber qual é o nosso limite, não é? Por exemplo, se eu tenho um doente que até pode ter critérios para fazer reabilitação cognitiva, né? E até eu acho que ele poderia melhorar. E, mais uma vez, estou-vos a falar de um caso concreto. Só que é um doente com 26 anos, que não tem família, que vive numa instituição e vai viver, que já está reformado, já tem uma pensão de invalidez, portanto, não se perspectiva que volta ao mercado de trabalho, né? Se eu só tenho duas vagas para reabilitação, e esse é um doente que eu sei que depois não vai haver continuidade, nem vai haver uma mudança de nada na vida dele, mesmo que ele melhore cognitivamente, não, ou seja, melhora cognitivamente, mas não há uma tradução prática disto. Então, se calhar, há potencial, mas não há contexto nem condições de eu estar a trabalhar uma coisa que depois se vai perder. Sim? Ora, outra especificidade muito importante e interessante da unidade de reabilitação é que é provavelmente a unidade de um serviço de psiquiatria que é a menos medicalizada. Por isso é que habitualmente os psiquiatras não param muito lá. Os médicos habitualmente não gostam muito de estar lá. Porquê? Porque, e mesmo nós, não é, o nosso pensamento ainda está muito trabalhado para... O psiquiatra é que manda, é que é o coordenador, ele é que põe e dispõe, interna e desinterna, decide e nós vamos, está um bocadinho ao sabor da maré. Numa unidade de reabilitação não é assim. Aliás, posso dizer que das 6 valências, só a UKR, portanto a específica de esquizofrenia, é que é coordenada por um médico. Todas as outras são coordenadas por não médicos. Tá? Duas delas são por assistentes sociais, e terapia ocupacional é por um terapeuta ocupacional. Eu coordeno a de reabilitação cognitiva, portanto é aquela área em que há menos necessidade e menos intervenção de haver um psiquiatra, pelo menos estão em permanência, até porque o objetivo é outro, é de reabilitar, é de fazer um trabalho contínuo com os doentes, e aí não são os médicos que o fazem, são os outros técnicos. E esta multidisciplinaridade aplica-se a todas as fases. Não há um único doente que seja admitido em qualquer valência da reabilitação que não passe por uma avaliação de equipa. Nós recebemos um pedido, marcamos uma entrevista com o doente para avaliar se ele tem critérios ou não para a reabilitação ou para a residência, mas essa reunião é feita com um elemento, pelo menos, de cada classe profissional que faz parte da unidade de reabilitação. Portanto, um médico psiquiatra, enfermeiro, assistente social, psicólogo, terapeuta ocupacional e, se para algumas áreas específicas, como é o caso da terapia ocupacional, da área de dia ou da residência, com os monitores. Tá? Portanto, e todos nós damos o nosso aval. Muitas vezes temos que fazer a votação braço no ar a decidir se o doente é admitido ou não. E isto está, aplica-se quer desde a decisão de entrada a todo o plano de intervenção. Portanto, se o senhor, o doente é admitido, há uma segunda entrevista com o doente, com um representante de cada classe profissional, e em que nós vamos definir, depois eu vou-vos mostrar um exemplo, de um plano terapêutico para o doente. Ou seja, o doente às 9 horas o que é que vai fazer, com quem e com que objetivos, às 10, às 11, ao meio-dia e por aí fora. Agora, o facto de um determinado doente ser proposto para uma determinada área e não ter critérios para aquela área, não quer dizer que a unidade lhe feche a porta. E daí, e o último tópico que eu aqui tenho é a permeabilidade intervalências. Ou seja, se há um doente que até foi proposto para a estrutura residencial e a gente vê que naquele momento ele não está motivado para a residência, ou que até nem temos vaga, não é por isso que não vamos procurar uma resposta. Então, por exemplo, podemos negociar. Olha, você vem fazer uma avaliação. Imagina um doente esquizofrénico que é proposto para a residência. Não temos vaga, ele no momento não está motivado. Então, vamos começar por fazer uma avaliação cognitiva, eventualmente começa a reabilitação cognitiva, depois vamos namorando, entre aspas, o doente um bocadinho, depois até passa para a reabilitação cognitiva mais terapia ocupacional, e depois então quando? Até pode ser que chegue a um ponto que deixa de ser necessário, né? Porque ele vai recuperando o ambulatório e deixa de justificar a residência, ou então acaba por... pelo próprio ganhando familiaridade connosco, mais à vontade, a perceber-se dos déficits e das dificuldades. E depois então acabar por aceitar, tá? Ora. Então, e no meio disto tudo, qual é que é o papel, a importância, as particularidades de um psicólogo numa unidade destas? E aqui eu dividi, pronto, isto está um bocadinho arbitrário, claro, mas dividi grosso modo em competências técnicas e sociopessoais. Ora, primeira coisa que é muito importante é eu tenho que saber psicopatologia. Né? Se eu tanto posso estar a falar com um médico como com o terapeuta ocupacional, eu tenho que saber partilhar a mesma linguagem, não é? E tenho que perceber se aquele doente está deprimido ou se está com sintomas negativos da depressão. Tenho que perceber se ele está com efeitos secundários da medicação ou se aquilo é a sintomatologia. E daí ser muito importante, né? E o DSM não é propriamente um livro de cabeceira, mas quase. Está bem? Portanto, é muito importante a gente saber isso. E depois, obviamente, também as questões da avaliação e todos os instrumentos de avaliação. Tá? Nós não podemos dizer, como eu já vi uma colega minha, avaliações neuropsicológicas eu não faço porque não aprendi na faculdade. A gente não sabe, tem que aprender, tem que ir à procura, tem que fazer formação. E daí que o último ponto que eu pus, mas se calhar devia ter sido o primeiro, é temos que ter a humildade de saber, olha, eu não sei, mas quero aprender, eu estou com dúvidas, ajude-me a fazer isso. Porque, de facto, há uma unidade em que nós temos que ter muitas competências em termos da avaliação. Não é? Eu tenho que saber fazer desde uma avaliação de QI, como tenho que fazer uma avaliação neuropsicológica, como tenho que fazer uma avaliação de psicopatologia, como da personalidade. Portanto, tenho que ter bons conhecimentos a esse nível. E, como eu já vos disse também, depois conseguir fazer uma leitura integrada das coisas. Né? Porque aqui, só sermos muito bons nos testes, mas faltarmos o resto, não é? E a compreensibilidade das situações também não nos ajuda. E acho que o melhor exemplo que eu vos posso dar é o que vos dei há pouco a propósito do QI. Deficiência mental, um QI de 53, diz-me pouco. Ok, então agora isto para que é que nos serve? O que é que eu posso, que áreas fortes do doente é que eu posso estimular? Quais são aquelas que eu não vou conseguir grande melhoria? Portanto, aqui temos que conseguir ter uma leitura integrativa, tá? E depois, em termos de intervenção, a mesma coisa. E por isso é que eu pus dentro e fora do gabinete. Nós aqui temos que conseguir estar com o doente e saber o que é que estamos a fazer em termos psicoterapêuticos, em termos da reabilitação cognitiva, mas também se for preciso, imagina, como ainda o outro dia aconteceu, terapeuta ocupacional, a miúda dele adoeceu e era a hora da visualização de filmes. Tive que avançar eu e estar lá sentada com os doentes a ver aquele up, sabe, aquele do velhote dos balões, a ver lá o filme com eles e depois discutir o que é que acharam, o que é que não acharam, e a velha isso para cima e a velha isso para baixo. Então temos que avançar, tá? E por isso é que, e contra mim falo, porque eu gosto muito de saltos altos, como vocês já perceberam, mas um psicólogo numa unidade de reabilitação que vá assim com os saltos muito altos, porque nós efetivamente temos que ser versáteis e chegar a todo lado e tem que haver uma grande flexibilidade, não é? Se for preciso, por exemplo, um doente fazer treino de transporte, eu posso ter que agarrar nele e meter-o no autocarro e irmos para a baixa, né? Se isso for importante para que ele depois possa integrar um emprego cá fora, por exemplo, tá? E depois é muito importante, de facto, e é assim, e se não houver uma boa equipa, esqueçam, porque isso não funciona. Né? Quer dizer, tem que haver uma ligação de ponto de nós estarmos numa reunião de avaliação e eu olhar para o terapeuta ocupacional e perceber exatamente pelo olhar o que é que ele me está a dizer e o que é que ele quer dizer a ele. E com o médico e com o assistente social. Então tem que haver muita confiança, tem que haver muito conhecimento, né, para que de facto isto possa funcionar. Porque às vezes nós chegamos ao pormenor, por exemplo, de ter que estudar o que é que vamos dizer numa mensagem escrita para um doente. Um doente que sistematicamente me falta. Falta. A mim e outra pessoa ocupacional. Falta. E a gente sabe que ele falta derivada à sintomatologia negativa, a desmotivação, a apatia, o não se conseguir levantar. Ok, então ele manda-nos mensagem a dizer, desculpe lá, hoje não vou conseguir ir à sessão. E então até o que é que nós vamos dizer no sentido de transmitir a mensagem, ok, nós continuamos cá para si, mas temos que tentar mudar alguma coisa, porque isso assim não está a funcionar, até vamos ao pormenor de ter que ver isso. Então, de facto, tem que haver uma grande sinergia entre todos os técnicos. Bom, então agora falando especificamente da... Lembram-se as várias valências? Portanto, temos área de dia e residência. São duas delas. Então, isto funciona, como eu vos disse, no Polo Sobral Cid. Conhecem o Hospital Sobral Cid? Sim? Estamos divididos por vários pavilhões. Portanto, quem conhece sabe que aquilo tem assim, várias casinhas, né? Vários pavilhões. E então, o Serviço de Reabilitação ocupa o pavilhão 8, o 13 e o 18. A área de dia, estrutura residencial em concreto, ocupa o pavilhão 13. No resto do chão temos a área de dia, no primeiro andar temos a residência. Para doença mental grave, razoavelmente estabilizados em termos simples. Está, não podem ir para lá com as calcinhas para baixo. Vou-me lembrar do caso de um sidónio. Com potencial de recuperação, isso, lembram-se, né? Então... A área de dia funciona em regime de hospital de dia, portanto está aberta de segunda à sexta, das 9 às 4h30, tem uma lotação teoricamente para 15 utentes, mas chegamos lá até aos 24, e destina-se a adultos de ambos os sexos com doença psiquiátrica estabilizada, que apresentam reduzida capacidade relacional e de integração social, por exemplo, dificuldade na estrutura, o que é que são os AVDs, atividades de vida diária, tá? As refeições, o tomar banho, o vestir-se, a gente pode chegar ao pormenor ter que explicar ao doente o que é um desodorizante e para que é que serve e como é que se usa. Na manutenção do espaço habitacional e na gestão do dinheiro e da medicação. E aqui posso-vos dizer que um padrão que nós recebemos com alguma frequência são aqueles doentes aí na casa dos 40, 50 anos, com doenças mentais graves, que tudo, está toda a vida, desde que começaram a desenvolver a doença, sempre viveram com os pais, na dependência funcional e económica dos pais, nunca trabalharam, os pais é que sustentavam. As mãezinhas, aquelas senhoras, aquelas velhinhas muito queridas, habitualmente que vão, muito disponíveis para os filhos e que fazem a comidinha, e levam escondido no saco os bolos e depois ficam cheios de formigas lá no quarto, e a gente tem que tirar uma chatice. Habitualmente é esse tipo de doentes que a gente começa a receber. Porquê? Os pais envelhecem, vão deixando de ter forças e capacidade para tomar conta deles e são doentes que chegam aos 40 e 50 anos com um impacto muito negativo da sua doença, quer pela doença em si, quer porque, como tinham pais, sobretudo as mães, muito disponíveis, acabaram por se acomodar e não desenvolver essas competências. E aí a área de dia é importante para que eles façam o treino, tá? E aqui é como eu vos disse, podemos estar a falar da questão de ensinar um doente a cortar as unhas, por exemplo, a usar um desodorizante, a ter que o monitor estar fora de chover a ver se... Porque às vezes a gente leva água a correr, mas eles não estão a tomar banho, está só água a correr. Então temos que o monitor ir explicar como é que se faz, a questão da medicação, do dinheiro. Eles nem conhecem o dinheiro muitas vezes. Então tudo isso é trabalhado com eles para que eles possam ter mínimas competências para se gerirem a eles próprios. A residência acaba por ser muito semelhante em termos de objetivos, com a diferença de que as pessoas dormem lá e estão lá 24 horas por dia, tá? Esta, a lotação é mais baixa, são 10 doentes. Aqui com a diferença, por exemplo, imaginem doentes que vêm de fora, tá? Que não podem fazer deslocação diária, então acabam por permanecer na residência para fazer esse treino. Doentes que frequentam a nossa formação profissional e que é mais funcional estarem lá na residência, e em si muito estar a frequentar a formação profissional, mas está, em termos de objetivos e de plano, acaba por ser muito, muito semelhante. Pronto, e como eu vos disse, basicamente, quer a área de dia, quer a estrutura residencial, destina-se ao ensino e treino dessas quatro áreas de competências: resolução de problemas do dia-a-dia, competências vocacionais e habitacionais, utilização de tempos livres e relacionais. Do ponto de vista assim mais prático, eu já vos vou mostrar algum material. E eu dividi mais ou menos dessa forma. Mais uma vez, não quer dizer que exclusivamente os monitores ou a assistente social é que faça isso. Mas tendencialmente, quem faz mais isso são os monitores e, quando eu digo monitores, são auxiliares da ação médica que não vivem porque têm turnos, não é? Mas que estão 24 horas. Com os doentes, então, pernoitam lá, fazem as refeições, são mais um habitante da residência, tá? Ora, então, do ponto de vista prático, o que é que se faz? Eles lá aprendem a cuidar da sua higiene, da casa, tá? Portanto, eles é que limpam o espaço, arrumam, vão às compras, cozinham, limpam as casas de banho, despejam os lixos, tratam da horta, se há, às vezes aparece... Engraçado, a gente tem dois cães lá, que é o Sobral e a Cid. E então os doentes é que tratam, que antes de vez em quando é alinhadas, assim de cães, depois a gente tem que andar a dar os cães. Sorte que aparecem sempre os familiares que levam alguns para casa. Mas aí está, tem os animais, neste caso os cães ou os gatos que vão aparecendo, que eles é que cuidam. Depois, quando é preciso ir ao veterinário, lá fazem uma vaquinha, cada um dá 5 euros, para depois ir dar, é menos giro. O tratamento de vestuário, ainda hoje vem um doente todo preocupado, porque ele está lá 2 semanas. Doutora Vera, eu não tenho a trabalhar com a máquina da roupa. Aquela máquina, aquilo é muito complicado, é muito petão, está, nunca tinha lavado a roupa na vida, nem tinha noção que havia amaciador e detergente, e então está muito inquietado, porque ainda não aprendemos a com a máquina da roupa. Pô, Pedro, calma, tudo a setembro. Então pede ajuda na Filomena e coisa lá vai. Treino de autonomia ao nível da gestão financeira, tá? E, por exemplo, um dos documentos que eu vos vou mostrar é um esquema que nós fazemos com o doente. Definimos à partida quanto dinheiro é que eles têm para que gastos, tá? E depois vamos gradualmente, no início vamos mais nós, vamos fazendo essa gestão. Todos os dias de manhã eles dirigem, tomam um pequeno almoço, depois dirigem-se lá a um guichê, onde é feito o treino de medicação, tá? De uma forma gradualmente autónoma, ao princípio tem que os monitores andarem em cima. Agora é este, o amarelinho, agora é o azul, que este é para este, aquele é para o outro. Mas já para o fim eles tornam de uma forma autónoma e até já têm no quarto. Em relação ao dinheiro, a mesma coisa, né? Se for os 25 cêntimos, lá anda, ou contar os trocos para dar os 25 cêntimos. Já é 3 cigarros de manhã, entre a manhã e o almoço, os 3 cigarros. Mas tudo isso é feito um plano com o doente, tá? Temos 50 euros, em que é que vamos gastar? Lentes de contacto, nos cigarros, no... quantas bicas bebe por dia? 3 ou quê? Então 3 bicas a 30 cêntimos, isto dá não sei quanto. Como vocês podem ver, é um trabalho que parece muito básico, né? E muito pormenor, mas se a gente pensar no dia-a-dia daqueles doentes, é isso que eles precisam de ter, né? Se eles vão receber uma pensão de 150 euros e gastam 200 em tabaco, portanto, o treino acaba por ser um bocadinho neste contexto. E depois, A ideia é eles treinarem isso em casa. Está ao fim de algum tempo, começam a ir a casa ao fim de semana, para além de que uma vez por semana saiam ao exterior, para que todo o treino que é feito em contexto de gabinete ou num contexto protegido possa ser generalizado para o exterior. Por exemplo, a questão do dinheiro. Nós fazemos, imagina, eles saem ao sábado de manhã. Se, aliás, se vocês virem um grupo na baixa, provavelmente é o meu, que lá anda. E então fazem uma listinha, imagina, precisam de um shampoo e de um par de meias. Okay, vamos à internet, pesquisar quanto é que custa no supermercado onde eles vão, fazemos a relação do dinheiro que vão gastar, do que podem gastar em função daquele que têm, e depois, imaginem que é preciso alguém que ainda se sente inibido a fazer o pedido. Treinamos essa competência social, fazemos um roleplayzinho em que eu faço do senhor da farmácia, da senhora da padaria, da senhora da retrosaria e pronto, treinamos essa competência e depois no sábado, quando a pessoa é exterior, já treinam in loco essa competência. Depois aqui, essas três áreas que é mais da minha responsabilidade, mas há, mais uma vez, não exclusivamente, treino de competências sociais, estimulação cognitiva e psicoterapia. Depois temos aqui as áreas que estão mais alocadas à terapia ocupacional, está bem? Que mais uma vez também tem monitores específicos, olaria, as atividades artesanais, culinária, jardinagem, por aí fora. As sessões psicoeducativas, que é mais da responsabilidade dos médicos ou da equipa de enfermagem, tá? E os doentes solicitam muito. Perceberam mais sobre os sintomas, as doenças, a medicação, efeitos secundários, por acaso é engraçado que eles até pedem. Ah, e depois temos aqui projetos que englobam todas as valências. Aqui vou-vos falar de dois, até a propósito do às vezes termos que calçar os ténis e sair. Ora, foram os dois projetos apresentados no âmbito das comemorações do Dia da Saúde Mental em outubro, tá? Embora pronto, com contornos e dimensões diferentes. O Saúde em Andamento foi uma caminhada / corrida que nós organizamos nas instalações do Sobral City, que foi organizada por mim e pelo terapeuta ocupacional. E com o objetivo era um bocadinho a promoção de hábitos de vida saudáveis, ou eles praticarem algum desporto, estarem ativos, a parte própria da socialização, que depois nós fizemos por equipas, não é? Fizemos por equipas. E reparem que quando nós fazemos um projeto desses, a ideia não é, ok, os técnicos fazem, depois os doentes vão participar só. Não, não, tudo, desde a ideia, o que é que vocês gostavam de fazer, o que é que gostavam de trabalhar, à sua concepção, ao seu desenvolvimento, nós tentamos sempre englobar os doentes. Por exemplo, nessa atividade em concreto, tivemos os doentes de olaria a fazer os prémios. Precisamos de X prémios para a data tantas. E eles escolhiam os modelos, porque também é importante as pessoas estarem a fazer coisas com objetivo, né? Porque nós não funcionamos sem ser por objetivos. Os doentes irem para a olaria, para as artesanais, sem ter um objetivo em concreto, acaba por, em termos de motivação, ser muito mais complicado. E então, assim, nós envolvemos as áreas todas. As artes gráficas fizeram os dorsais, com os números, o curso de cozinha teve a ver caloricamente o que é que era adequado para depois pôr nas marmitas que eles comeram no fim da corrida. Portanto, envolvemos todas as áreas funcionais. O Entre Nós é um projeto mais a longo prazo, demorou-nos um ano mais ou menos a fazer, e aí está, e que consistiu no trabalhar com os doentes um tema, mais uma vez escolhidos por eles e que lhes fazia sentido, que era o combate ao estigma na saúde mental. Porque aquilo que os doentes nos transmitem muito é: se as pessoas não sabem que eu sou doente e canto cá, tratam-me igual. Quando vem entrar no autocarro para o Sobral City, pronto, já deixam de falar, porque se eu digo que venho ao Sobral City, já me tratam de maneira diferente. E então, partindo disso, o que é que nós fomos fazer? Levar um bocadinho as atividades que nós fazíamos ao exterior. E então fizemos uma série de fotografias, claro, garantindo a confidencialidade, mas em que eram retratadas as várias atividades que os doentes faziam, sempre com uma ligação, que era uma corda que simbolizava a continuidade entre o normal e o patológico, entre nós e eles, não é? E que resultou de numa exposição fotográfica que teve patente no hall do ZUC. Não sei se alguém de vocês cruzou com os mamarrachos, uns cartazes lá. Eu comigo de rabo para o ar, com a carpete, e a pôr fotografias. Não, que esta é outra coisa, né, que a gente tem que fazer. Temos que ser pau para tudo à obra, por assim dizer. E depois fizemos também, que eu vos vou mostrar um calendário. Vou mostrar se eu não tiver perdido. Ah, está aqui. Um calendário, tá, portanto, exatamente como as fotografias. Tudo homemade. Portanto, o pessoal das artes gráficas é que fez com a ajuda do secretariado. E então, estes são os autores, com, portanto, as várias atividades, calendário, e a ideia foi distribuir por todos os doentes, não só os que iam lá, os que iam à consulta externa. Mandamos para várias instituições, para jornais, para ordens psicólogos, recebi uma carta do nosso bastonário, damos parabéns pelo projeto. Portanto, a ideia era um bocadinho divulgar o que fazemos e promover o combate ao estigma e ao preconceito, sim? Pronto. Depois, e daqui a bocadinho já me... Ah, então se calhar mostro já este material. Vamos passar à leitura. Se calhar isto não vai ser muito funcional, mas pronto, começamos numa ponta, está bem? E depois vocês vão passando, pronto. Então, para já, o que é que eu vos trouxe aqui? Temos material que diz respeito então à área de dia e à residência. O calendário já vos expliquei qual é o enquadramento. Depois, o que é que vocês têm aqui? Têm. Quando um doente não é admitido, nós fazemos sempre a justificação. É um exemplar, está bem? Para vocês verem, sobretudo a questão de sermos todos a assinar, todos assumimos a responsabilidade e temos muito claros os critérios de admissão ou de não admissão. Depois tem, isto é o que o doente assina, porque é uma coisa muito formal, assina, o contrato de tratamento, o que é que, os objetivos, o que é que é suposto fazer, o que é que não, as regras, a lista de material que tem que levar para lá. Depois tem o regulamento, se quiserem dar uma olhadela. Em todo o caso, depois, se houver alguém que tenha algum interesse em particular, em algum destes materiais em particular, eu vou enviar por e-mail à doutora Cabe e ela também os pode fazer chegar, está bem? Eu também no fim deixo-vos o meu e-mail e podem-me pedir. Então tem o regulamento, mas acima de tudo o que é que eu vos queria mostrar? Era mais isto. Portanto, vocês aqui têm, isto é a prática, ou seja, tudo aquilo que eu estive a amassar a dizer até aqui, resume-se nisto, tá? Cada doente da área de residência tem um plano destes, então já sabe, olha, este foi o tal doente que entrou há 15 dias, que está muito inquietado, que arrui, porque ainda não sabe trabalhar com a máquina. Então, ele já sabe que à segunda-feira, das 10 às 11, tem treino de competências sociais alternado com treino de estimulação cognitiva. Que depois, às 11 horas, vai pegar na esfregona para ir limpar a residência. Que depois, do meio-dia às 2, almoça e depois vai fazer a caminhada. E por aí fora, sabem que vocês... cada plano é individual, por isso é que se chama um plano individual de reabilitação, feito dentro das nossas possibilidades para ir ao encontro daquilo que é a necessidade do doente. Se for alguém que não tenha dificuldades em termos sociais, eu não vou pôr a fazer treino de competências sociais, né? Portanto, para vocês terem uma ideia do que é que... Então, na prática dos planos que existem. Depois, como eu vos disse, um plano dos gastos pessoais, que é feito com o doente. O que é que gasta, em que e em que quantidades. E depois, dentro das tarefas da residência, porque nós temos que ir ao pormenor, não é óbvio para os doentes o que é que nós queremos às vezes. A gente pode estar a falar de dados e eles estarem a falar de bugalhos, então temos que especificar tudo muito bem. A gente não pode dizer, arrumo o quarto, limpo o chão. Não, vou explicar. Tem que limpar isto, desta forma, deste jeito, durante tanto tempo, com este objetivo. Parece óbvio, mas não é. E por isso é que eles têm uma listinha a dizer quem é que entrega as marmitas. É, vem, as marmitas com os ingredientes, então alguém que tem que ir buscar as marmitas e levá-las para a cozinha. Temos que explicar isso. Então, quem é que faz a entrega das marmitas? Quem é que põe a mesa? Quem é que lava e passa a louça? Então, está tudo com muito pormenor. E depois, claro, é feito, há sempre em pares. Está porque potenciamos as atividades de higienização e arrumo do espaço com a parte social e de eles conseguirem trabalhar em equipa, no fim e ao cabo. Pronto, então eu vou-vos passar isto e antes de tomar o seguinte padrão. Pronto, então, já estamos a atrasar muito, não é? Eu falo. 3 horas? Ah, está bom. Ok. Pronto, então em relação aqui ao UCAERT, que é outra, de, portanto, é outra das quatro unidades em que eu trabalho. Nessa aqui eu não vou perder muito tempo por isso, porque, e na minha opinião, é uma unidade que está, eu não queria dizer erradamente, mas que está mais desenquadrada naquilo que são os objetivos de uma unidade de reabilitação, tá? Porque é uma unidade muito recente, que vocês veem, foi iniciada em fevereiro de 2016. Vocês já ouviram falar do Tiago Reis Marques, que foi considerado recentemente o melhor investigador na área da esquizofrenia? Digamos sim. Pronto, é fácil de conta que vocês disseram todos que sim. Mas é um português que está em Londres e que foi até semana passada, acho que foi no domingo, que recebeu precisamente o prémio de melhor jovem investigador na área da esquizofrenia e que se tem dedicado muito a essa área. E que trabalha neste Department of Psychosis Studies no Institute of Psychiatry, no King's College em Londres. E então, o modelo que nós usamos na UCAERT é exatamente o mesmo modelo que eles usam lá. Tá? Portanto, é para doentes esquizofrénicos graves, resistentes ao tratamento, ou seja, aqueles que já se tentam vários tipos de tratamentos antipsicóticos e que mesmo assim se mantêm descompensados, e que então vão para lá fazer um protocolo específico medicamentoso, pá, que implica uma série de medições e de análises e taques e exames e coisas na cabeça. E por isso, aqui de facto a minha intervenção acaba por ser mais reduzida e redutora, porque é uma unidade mais focacionada para compensação de esquizofrenias graves, descompensadas, em que, claro, numa primeira linha de intervenção é a farmacologia que entra o barulho, né, por assim dizer. Portanto, aqui, grosso modo, o que eu faço é mais a parte de avaliação, porque temos um protocolo de avaliação que obedece a critérios muito rigorosos e estreitos. Temos que avaliar o doente à primeira semana, passado um mês, passado 6 meses, depois, em alguns instrumentos, passado um ano. Portanto, e aqui a minha intervenção é efetivamente mais de da avaliação, da aplicação da bateria. Depois, faz também uma avaliação funcional com a GAF, não sei se conhecem a escala, sim, Global Assessment of Functioning. E a avaliação cognitiva, portanto, que faz, é a mesma bateria da reabilitação cognitiva, tá, que é aplicada a estes doentes. E depois, se de facto o doente tem critérios para integrar a reabilitação cognitiva ou qualquer outra valência da unidade de reabilitação, faz, portanto, o percurso de, reabilitativo de recuperação cognitiva, social e funcional, tal como qualquer outro doente. Sabem? Por isso é que não especifiquei aqui, porque de facto, se é preciso fazer alguma coisa, eu faço no âmbito da reabilitação cognitiva, que é o que vos vou falar a seguir. Bom, e de facto, como está finalizado este primeiro capítulo da apresentação e de seguida já tem a ver mais especificamente com esta componente da reabilitação cognitiva, sim, mais pura e dura, assim se pode dizer, talvez pudéssemos agora, exatamente para não acumular, caso haja alguma questão, alguma dúvida, alguma curiosidade, algo que queiram perguntar à doutora Vera Raposo, ela estará certamente disponível. Eu fui eu que foi muito clara, não sei. Tenho uma curiosidade. Não, não tenho a dizer disparates, mesmo que seja. Eu assisto todos os dias, portanto já estou habituada. Não? Perguntas, comentários, dúvidas? Não se sente, às vezes, se calhar um bocado cansada psicologicamente por estar todos os dias com pessoas que têm essas dificuldades tão grandes e que lidar com essas situações todos os dias? Sente, às vezes sai de lá, vou direita para o fórum. Veja, respirar outra vez. Não, é muito. Mas sabe, curiosamente, não é tanto. Aquilo que me cansa mais, olha, já vou dizer, são os colegas, não são os velhos. Porque os encartados, esses eu já sei com o que é que conto. Aqueles que têm a carta de condução de doente mental, eu já sei com o que é que conto. Os colegas acabam por me desgastar mais às vezes com os doentes. Mas do ponto de vista da minha intervenção, aquilo que é mais desgastante é a reabilitação cognitiva. Porque, como eu vos vejo explicar, é uma coisa que exige... Ou seja, nós na prática também estamos a fazer o exercício com o doente e estamos a fazer com a preocupação de corrigir quando é necessário e de reforçar quando é necessário. Por isso, ter que lidar com doentes esquizofrénicos que já têm a sua sintomatologia e a quem eu estou a fazer a reabilitação cognitiva, que é uma coisa que exige de facto muita atenção e muita concentração, sempre, por vezes é muito, muito desgastante, mas também muito gratificante. Porque acabam por ser o parente pobre da psiquiatria, são aqueles com quem ninguém quer trabalhar. E que muitas vezes não tem muita gente a apostar e dizer, ok, eu acredito, é capaz e vamos tentar e vamos conseguir. Por isso, também quando se conseguem ganhos é muito gratificante. Mais. Já assistiu de algum doente que viu que não conseguia lidar com a sua patologia? Depende do que é que entenda por desistir. Ora bem, viu que... não havia mudança de comportamento para melhor e não havia evolução, digamos assim. Vou lhe dar um exemplo que me aconteceu hoje. Hoje está fresquinho. Não sei se, mas eu vejo aqui algumas carinhas conhecidas, devem ter noção. Quem trabalha durante muitos anos em patologia do álcool, sobretudo com doentes, com doença mental e problemáticas de consumo. E estamos a falar de um, pronto, que eu mantive alguns doentes, esse é um deles. Só que é um doente que já me fez N internamentos com recaídas sucessivas, que já se tenta tudo. Tá? Aliás, hoje foi a primeira consulta após o último internamento, e no último internamento a ideia era ele fazer o internamento de agudos e depois integrar uma comunidade terapêutica, que será semelhante a uma unidade de reabilitação, mas para doentes com essa patologia específica. E ele recusou. Tá? E eu disse-lhe hoje claramente, olha, eu hoje não estou nada confiante que isto vai correr bem. Pronto. Agora estou à espera que seja você a provar-me o contrário. Até aqui eu tinha-lhe dito que você era capaz, que isso não iríamos conseguir. Agora não estou nada confiante. Agora pergunto-lhe, acha que eu fiz isso porque efetivamente não estou confiante ou porque me dão do discurso acredito que vai ter diferenças? E muitas vezes o mais terapêutico que nós temos a fazer é saber qual é o nosso limite e dizer daqui para a frente e nesses modos eu não consigo avançar consigo. Da mesma maneira que me acontece eu dar alta a doentes que se recusam a tomar medicação, por exemplo. Eu não posso estar a fazer uma psicoterapia com um doente esquizofrénico descompensado que se recusa a tomar medicação. Então, a porta está aberta a partir do momento que você me inicie a medicação. Porque às vezes é se nós estamos ali a moer e vimos que as coisas não avançam e que não estamos a ter ganhos, então acabamos por estar a ser coniventes com algo que não está a funcionar e que não vai melhorar. Então às vezes temos que arriscar um bocadinho e dar o murro na mesa e fechar um bocadinho a porta para ver se escancaramos a janela. Sim. Mais. Seguimos para bingo então? Sim? Para a reabilitação cognitiva? Ok. Ora então, reabilitação cognitiva. Como eu vos disse, a reabilitação cognitiva é uma valência específica da unidade de reabilitação. Tá? Pronto, eu posso ter doentes que não têm qualquer outra ligação a qualquer outra unidade e que vêm especificamente para fazer a reabilitação cognitiva. Como pode ser mais uma terapia oferecida a doentes que estão integrados nas outras valências? Sim? Não. Agora, o programa em si, os objetivos, pouco variam. Então, porquê é que nós falamos da reabilitação cognitiva? A reabilitação cognitiva, e como vocês vão ver, em termos de população-alvo, nós trabalhamos com esquizofrenia e esquizoafetivas, tá? Grosso modo. Porque, e o que é que está subjacente aqui à reabilitação? Cada vez mais os estudos nos mostram, e também não deve ser novidade para vocês, de que a esquizofrenia tem uma base orgânica, cerebral, então há alterações do ponto de vista do cérebro, quer em termos da estrutura, quer em termos do funcionamento do cérebro, e isso é que justificaria, que estaria na base, na gênese, da esquizofrenia e, dentro da esquizofrenia, de alterações cognitivas que esses doentes têm, tá? Porque está provado que 70% a 90% dos doentes com esquizofrenia apresentam alterações em termos da atenção, da concentração, da memória, da fluência, então tudo o que é considerado função cognitiva. Mas este modelo ainda vai mais longe e diz-nos que, contrariamente àquilo que classicamente a gente sabe, classicamente o que é que se pensa? Que a esquizofrenia se manifesta por sintomas ditos positivos, as alucinações, o ouvir coisas, o ver coisas, os delírios, as alterações de comportamento, e por sintomas negativos, desmotivação, apatia, anedonia, e que depois os déficits sociais e cognitivos e funcionais seriam secundários a estes. Ora, aquilo que os estudos mais recentes nos provam é que é o contrário. Ou seja, serão as alterações em termos neurocognitivos, em termos da atenção, da concentração, da memória, que estariam na gênese dos sintomas aos quais a gente mais classicamente associa a esquizofrenia. Na minha modesta opinião, eu acho que não é nem uma coisa nem outra. Eu acho que é um bocadinho das duas. Até porque, se fosse verdade que a disfunção cognitiva é que provoca ou está na base do resto, então como é que eu tenho doentes que têm alucinações mas que não têm déficit cognitivo? Portanto, aqui o que eu acho é que há um contributo comum partilhado de uma coisa para a outra. Tá? Da mesma maneira, e isso é um padrão muito recorrente, eu tenho doentes que até fazem o treino, melhoram em termos cognitivos, mas que mantêm uma desmotivação e uma avolia tremenda. Então, mais uma vez, se isso é que estivesse na base, então deveriam melhorar. Portanto, eu acho que acaba por ser um contributo partilhado e comum. Em todo o caso, aquilo que, e sobretudo estes dois modelos nos dizem, é que, de facto, ao haver essas alterações cognitivas que elas implicam no funcionamento, exemplo concreto, se tiver um doente com déficit de atenção que não consegue focar a atenção, né, um contexto como esse, ele não vai perceber a mensagem, ou seja, não vai conseguir interagir em grupo, não vai conseguir tirar o curso, não vai conseguir trabalhar, único e exclusivamente porque a atenção não está bem, sim? Então, modelo de dismetria cognitiva, alterações cognitivas que provocam depois um impacto em termos do funcionamento global. O outro modelo no qual assenta a reabilitação cognitiva é este, é o modelo da capacidade de penetração, ou seja, quanto maiores e mais extensos foram os déficits nas funções mais moleculares, mais primárias, mais essas vão penetrando nas outras e todas estão afetadas. Então, se eu tiver um déficit ao nível da atenção, ou seja, se a pessoa não consegue focar a atenção, não consegue memorizar. Se não consegue memorizar, não consegue aprender. Se não consegue aprender, não... Talvez a ideia? Portanto, capacidade de penetração. E também partimos do princípio que o cérebro é capaz de recuperar em função da neuroplasticidade que tem e da aprendizagem compensatória. E, de facto, os estudos que nós vamos fazer na nossa unidade mostram isso, que doentes que foram submetidos a programas de reabilitação cognitiva, envolvidos 2 anos do treino, mantêm ganhos, quer se faça reforço ou não. Tá? Então, nós temos doentes que estão 6 meses e depois aí devido param ou continuam. Então, temos alguns que fazem até 2 anos, tá? E outros que fazem simplesmente 6 meses. E mesmo que não haja reforço, aqueles que obtiveram a priori ganho, mantenham o ganho. Portanto, isso mantém o ganho é porque, de facto, se operou alguma modificação em termos cerebrais, à partida que justifica isso. Então, no fundo, isso consiste em quê? É um processo terapêutico que visa um aumento ou uma melhoria da capacidade do indivíduo para processar e utilizar a informação de forma a permitir um melhor funcionamento cotidiano. É uma intervenção de treino comportamental que tem como objetivo melhorar os processos cognitivos com o intuito de se conseguir uma generalização e durabilidade. Pois, com certeza, o que eu estava a dizer, não me interessa que o doente faça muito bem um exercício de atenção no contexto da sessão, eu preciso é que depois ele seja capaz de funcionar no seu dia-a-dia. E aqui temos objetivos de compensação ou de restauro. Ou seja, se há áreas que eu vejo que há potencial, por exemplo, eu tenho um doente entre mãos neste momento que, além da sua esquizofrenia, ele fez um traumatismo crânioencefálico quando era criança. Portanto, há áreas que, por lesão decorrente do traumatismo cranioencefálico, eu não vou conseguir recuperar. E então, aqui o que é que nós fazemos? Vamos restaurar aquelas que forem possíveis restaurar por via da estimulação e depois vou procurar, por compensação, chegar às outras. Um exemplo concreto, tem déficit em termos de memória. E eu percebi que, do ponto de vista da memória visual, ou seja, ele funcionava muito melhor em termos de memória visual do que da auditiva. Então, em vez de eu estar a massacrá-lo com tarefas de memorização auditiva que ele não vai conseguir fazer, tentamos compensar por via da memória visual. Tá? E então, quando estamos a treinar com listas de palavras, em vez de eu só as ler, leio-as e mostro-as escritas. Estamos a potenciar os dois tipos de memória. Tá? Ah, e isso depois é feito por, como nós chamamos, aproximações ascendentes ou descendentes. E por isso é que é muito importante, e também os nossos estudos provam, que quando nós temos um treino combinado com essas duas modalidades, o resultado é melhor. Aproximações ascendentes é o quê? São as sessões que eu faço. Ou seja, nós estamos a trabalhar do que é mais molecular para o mais molar. Ou seja, eu faço exercícios específicos de atenção e de um determinado tipo de atenção, tá? Que depois vai, a ideia é que se generalize e que a pessoa tenha ganhos nas tarefas do dia-a-dia. E na hora seguinte, tenho o terapeuta ocupacional a jogar xadrez com eles para que, pegando numa atividade concreta, possa descender até chegar à função. Portanto, acaba por ser um treino combinado que é muito mais útil e eficaz. Então, nós estamos a funcionar desde maio de 2013. Em termos teóricos, já vos falei quais são os modelos subjacentes a isto. Fizemos o treino, também não sei se ouviram falar, por Marcos Teixeira, que é assim uma das pessoas, um dos nomes mais sonantes na área da esquizofrenia, que tem um instituto onde especificamente faz esse trabalho, no Porto, então nós fomos lá fazer o treino com ele. E temos duas subunidades, portanto, a Valência em si divide-se em subunidade de diagnóstico e subunidade de reabilitação cognitiva. Por exemplo, no que diz respeito à UKERT, né? Pode-me ser pedida só a avaliação. Tá? Se o doente não tiver critérios, não passa para reabilitação. Entra só na subunidade diagnóstica. E então trabalhamos com doentes com diagnóstico de esquizofrenia e esquizoafetivas com disfunção cognitiva. Ora, do ponto de vista então prático, o que é que se faz? Não sei se consigo mostrar tudo. Então, o doente chega e, habitualmente, as sessões de avaliação, demoramos duas ou três sessões a fazer a avaliação, aplicarmos o protocolo todo. E o protocolo, basicamente, tem três frentes, digamos assim. Avaliamos a neurocognição propriamente dita. É um protocolo específico, está bem? Portanto, um protocolo para a avaliação cognitiva da esquizofrenia, tá? Que só serve para estes doentes. Tá? Claro que há alguns testes, até vos vão ser familiares de outras baterias. Por exemplo, temos a memória de dígitos, que é da VAIS, tá? Mas pronto, mas depois até os próprios dados normativos, que já são computurizados, eu não sei como é que eles chegaram a eles. Mas a gente tem um programa que introduz os dados e obtemos os resultados. Portanto, mesmo os dados normativos são específicos para população. Exatamente. Ora, então, fazemos a avaliação com os testes que eu vos vou mostrar e esses testes. Portanto, depois há lá um algoritmo que os combina os resultados e nós vamos obter resultados nessas quatro áreas que vocês aí têm: aprendizagem e memória, atenção e concentração, velocidade do processamento e funcionamento executivo. Notem que esta bateria de avaliação já foi estudada e reestudada e reestudada. E foram acopladas, escolhidas estas áreas, porquê? Porque eram aquelas que se provê nos estudos de ação, adaptação, essas coisas, acho que a professora Ana melhor do que eu, se calhar consegue explicar. Foram aquelas em que tendencialmente os esquizofrénicos apresentam maiores déficits, tá? E aquelas em que as provas de facto traduzem melhor o déficit. Então, deixa-me ver se eu vos consigo mostrar tudo. Isto. A sensibilidade e a especificidade. do pé. A teoria zero, zerinho. Eu sei da prática, lá assistindo não percebo. Sempre que é para fazer uma apresentação lá com aqueles gráficos, em estatística vejo uma rasca. O que tenho sorte é que tem sempre uns estagiários muito queridos e que fazem sempre essa parte. Bom, então deixem-me ver se eu os consigo explicar. Não se importa o que é que eu digo. Não, na hora é assim. Ora, começamos por preencher os dados de identificação do doente, damos-lhe um flyer a explicar que tem que ser tudo com muita calma, muita cuidado, explicar o que é que a gente faz, o que é que faz, o que é que vai fazer, para que eu não xixi, para que eu não cigarro, fazemos um intervalo e tal. Depois temos aqui uma prova que, grosso modo, avalia a aprendizagem em memória. Então, uma prova de listagem de palavras, nós lemos a lista 3 vezes, o doente ao fim de cada uma. Então, diz as palavras que se lembra. Passado 25 minutos, meia hora, nós perguntamos a ver se ele se lembra ainda quais foram as palavras que aprendeu. Eu acho que é uma Diga. Eu, passado meia hora, não me lembravas nem de um impacto. Olha, surpreenda-me, por acaso. Claro, há para tudo, não é? Mas eu tenho doentes que conseguem-me recuperar 80%. Não é nada mal. Numa lista de dúvidas não é nada mal. Portanto, passado 25 minutos, meia hora, volta-se a perguntar o que é que eles se lembram e depois damos nós pistas, dizemos assim, ok, então agora vou ler as palavras e você vai dizer sim, se elas fazem parte da lista ou não. É uma prova maravilhosa porque nós avaliamos logo várias coisas. Memória imediata, memória diferida, memória, uma coisa, repara, é quando eu digo as palavras, a pessoa nem se lembrar de dizer ao rádio, epá, pois essa fazia parte. Isso diz-me o quê? Que a capacidade de aprender a pessoa tem preservada. A dificuldade está na recuperação da informação. Então isso dá-me sinais completamente diferentes. Está o potencial de aprendizagem, de recuperação, está lá. O que está a falhar é a capacidade de recuperação. Então isso é treinável ou trabalhável, sim? Então, primeiro, depois, temos aqui a memória de dígitos da Weiss. Está bem? Esta aqui é a tarefa estrupe. Sim. Então, basicamente, há uma prova que avalia. Tem três subtestes. Que avalia várias coisas, velocidade de processamento por um lado e a atenção partilhada por outros. Então tem 45 segundos, ler a lista de palavras em coluna, o mais rápido que conseguir, se enganar e ver corrigir, a cor em que cada cruz está desenhada. Tcharam! Estava fácil, não era? Digo-lhes eu. Agora a parte difícil, que é, temos uma conjugação das duas anteriores, e o que eu quero que você me faça é, não que me leia a palavra, mas que me diga a cor da tinta em que a palavra está escrita. Para vocês não passarem a vergonha, não vou pôr a coisa. pronto, e depois temos três, uma pontuação para cada um dos subtestes, que vão entrar, como vocês veem, em áreas diferentes. Portanto, quer na velocidade de processamento, quer depois no funcionamento executivo. Até porque aqui a memória de trabalho é questionável, há quem defina que entra mais na memória, há outras pessoas que defendem que entra mais nas funções executivas. Então, está um bocadinho. Aqui estamos a folha de... Já estou a fazer uma baralhada. Depois, trail-making test. O mais rápido que conseguir, sem levantar o lápis do papel, vai unir os números. Mais uma vez, este aqui, que é a forma A. Está ali, não está mais de ver. Mas pronto, em todo o caso, entra também na velocidade de processamento e depois, como vocês podem ver ali, na atenção e concentração, que aqui é ligar de forma alternada, essa é a parte B. Letras e números, está bem? Este aqui implica o quê? Implica que... Portanto, a memória de trabalho, ou seja, a pessoa tem que conseguir ter online, em simultâneo, dois tipos de informação. A atenção aos números e a atenção às letras e saber a pontuação, não é? Dá? Posso dizer que é das provas mais difíceis, pois que eu vou fazer mais difíceis. Depois temos o Wisconsin Card Sorting Test, que quem está mais ligado a essa área vê que em termos da literatura é das provas mais utilizadas para avaliar funções executivas e de facto acho que é um ótimo instrumento e que nos esquizofrénicos nos permite de facto perceber muito bem em termos da perseverança, por exemplo, da perseveração, como é que eles estão assumindo. São dois que dizem, está errada a resposta, e eles, não, estamos ali 20 cartões a insistir no mesmo erro, não está errado, é dó, não é insistir. Basicamente consiste em que? Onde é que entra isto? Basicamente, nós temos 4 cartõezinhos. Ai, os meus estagiários são muito boas pessoas. Mas... Pronto, 4 cartõezinhos que vão estar por aqui, no meio desses 120 e tal. Então, nós pomos esses 4 cartões à frente da pessoa. Tá? Depois dizemos, sobre esse teste eu não vou poder dizer muita coisa. Prometo que no fim explico tudo. Para já não posso dizer muito. Só lhe posso dizer que temos 4 cartões. Um com um triângulo vermelho. E vou-lhe dar cartões para a sua mão. E o que você vai ter que fazer é colocar os cartões debaixo de um deles, consoante o critério que você acha que faz mais sentido. Eu sei qual é o critério, você não sabe, então você vai procurar adivinhar qual é o critério que eu estou a usar. Sim? Habitualmente há uma prova que se eles estão assim um bocadinho para irritados ou descompensados e a coisa corre mal, que a gente arrisca-se a levar na tromba. Então, eu recomendo que não se faça quando eles não estão muito estáveis. Até porque é uma prova que quando a gente começa tem que fazer até ao fim. Tem continuidade, ou seja, é dado um feedback ao tempo, então não dá para dizer agora vou fazer xixi e daqui a pouco já vem acabar a prova. Por isso que eu fiz. E está, depois eu vou dando e eles vão ponto baixo. E a ideia é emparelhar E por cu, E por forma, E por número. Tá? 10 acertos, mudamos o critério e aí até fica irritado. Finalmente estavam a acertar, então para as bolsas, quem começa a dar errado outra vez. E vamos fazendo isso. Habitualmente, nos esquizofrénicos, temos que usar os cartões todos. Portanto, habitualmente, uma das sessões, grosso modo, é fazer o Wisconsin e mais uma outra provazita que der. Mas pronto, em termos do protocolo, querem que eu faça? Ou acham que não é necessário? Não, está, depois eu também posso mandar primeiro se eu faço. Ah, esqueci, quer dizer, falta aqui uma coisa. Porque conhecem este, os tubos de coço? Sim? Pronto. Esse aqui então, é uma prova, está, que também faz parte do protocolo de avaliação, que é também para testar a atenção e memória visual e que a ideia é, pronto, temos os, a nossa vida está facilitada porque a gente não os nemos. Pronto, vamos. Então, é para fazer sequências, tá? Começamos com 2 toques, 3 toques, 4. Ou seja, é a memória de dígitos da Vice, mas aplicando o tabuleiro. Então, fazemos 3 toques e depois eles repetem. Tá? Depois subimos para os 4. E eles têm que fazer exatamente pela mesma ordem e depois na ordem inversa. Tá? Também é uma prova em que eles habitualmente têm dificuldade. Tá? Mas pronto, basicamente é assim. Posto isto, então, fazemos isso tudo, as 3 sessões. Com este, para desabogarem-nos muitas pragas. Não, mas por norma sabem que é uma coisa que eles gostam, porque acho que não é tão diferente daquilo que eles habitualmente fazem. Quando entram na consulta, vêm, levo com o arroz trombas, vocês nem imaginam. Ah, cá vai outra das 10 psicólogas com quem já falei, vou falar outra vez. Mas depois que me veem que são coisas diferentes e que a gente não está propriamente a falar da psicopatologia, acabam por aceitar muito bem. Pronto, então, fizemos o protocolo de avaliação. Metemos os dados no computador. E depois obtemos isto, portanto, para, como vocês podem, temos funções executivas, aprendizagem, memória, atenção, concentração, velocidade, processamento. Média total da bateria, média total do domínio, e aqui é uma estimativa do QI pré-mórbido, que é lá um, Ai, não é um denominador de Pádua. Mas pronto, tem a ver, a gente introduzindo a escolaridade, a idade, a zona de proveniência, conseguimos ter uma estimativa do que é pré-mórbido. Pronto, e depois, grosso modo, como vocês podem ver, tudo aquilo que cai na faixa entre os 40 e os 60 significa que há um funcionamento normal. Está bem? Pronto, mais, e depois temos o aviãozinho que me explica que é a dispersão. Tá? Portanto, no caso deste doente em concreto, o que é que nós poderíamos dizer? Se vocês obtivessem um perfil desses, o que é que fariam? Perfil normativo. Tem critérios para reabilitação cognitiva? O que é que vocês fariam? Avaliaram o doente ou obtiveram esse perfil? Davam-lhe alta da reabilitação cognitiva com base apenas nisto? A montanha em reabilitação? Ninguém se arrisca? Tem necessidade do doente fazer reabilitação? Ah, porquê, Carla? Porque apesar de estar entre os padrões normativos, ainda há ali índices que estão um bocado perto do padrão mais baixo, que é o número 40. Por exemplo, uma velocidade de processamento. Ou não ultrapassam 60, que aí poderíamos dizer que já tinha uma reabilitação feita com sucesso nas áreas que estão aí a ser intervencionadas. Uhum. Pois é, está. Vamos, imaginando que isto é, por acaso já não me lembro de quem é que era este perfil. Vamos imaginar que isto era um perfil de uma avaliação basal. À partida, eu não integraria o doente em reabilitação cognitiva. Porquê? Dois motivos. A área em que existe maior dispersão é a área da velocidade de processamento, que é a área que é mais afetada pela medicação. E é a área em que eu não tenho grande margem de manobra. Não só porque o programa não está específico para trabalhar essa área, como a medicação faz-me ali tão pão e eu não... Aliás, dos 20 e tal ou 30 doentes que já fizeram, a velocidade de processamento é daquela... Menos mesmo, por causa da medicação. Portanto, e atendendo a que a dificuldade maior é esse nível, e depois temos outro aspecto que é a comparação com o potencial prévio de base. Se esse fulano tivesse um QI mais elevado, ou seja, que houvesse uma discrepância maior entre o potencial de base, aquilo que ele já foi capaz de funcionar e o funcionamento atual, aí eu se calhar arriscaria. Agora, e por acaso eu não tenho o relator disso, mas o que o relator me iria dizer é que não há diferenças significativas entre o QI pré-mórbido e o funcionamento atual. Portanto, não haveria grandes... À partida, claro, depois tem a ver com muitos outros fatores, né? Pronto, depois, para além deste protocolo que eu vos mostrei, nós ainda fazemos uma avaliação da cognição social, que é outra componente da reabilitação e reavaliação cognitiva, que engloba, portanto, uma avaliação da identificação e discriminação de faces, tá? Estamos no computador, umas caras que expressam umas emoções e que eles têm que identificar primeiramente as emoções e depois que discriminá-las, portanto dizer se aquelas duas faces expressam a mesma ou emoções diferentes. Temos também que aqui é parecido, sabem a vaiça, ou seja, que temos aqueles cartõezinhos que contam uma história que temos que organizar, tá? Pronto, aqui é semelhante, aliás, até também estou a falar e trouxe. Onde basicamente temos assim uns cartõezinhos, onde ir ao cinema é a situação, e depois pomos por esta ordem vários bocados de situação que fazem parte do ir ao cinema e eles têm que coordenar. Está bem? Bom, basicamente é isto. Estava a dizer que aqui é essa imagem. E depois temos também um questionário de atribuições, tá? Que avaliam-se atribuições mais internas, mais externas, mais positivas, mais negativas. E ainda há que, pronto, isto que vem agora não faz parte do protocolo original, foi por nossa unidade de reabilitação que acrescentamos, até porque, para depois podermos perceber qual é o impacto que isso tem na prática da vida da pessoa, né? Interessava-nos acrescentar. E então acrescentamos uma escala de psicopatologia, de qualidade de vida e de funcionalidade. Pronto. Aqui só algumas considerações gerais. Quando nós fazemos esse tipo de avaliação, o que é importante perceber? Se qual é o potencial de base, até por aquilo que nós falamos há bocadinho, não é? Perceber se o funcionamento atual está aquém, além ou dentro do que é estimado, para que depois isso também fundamente a nossa decisão. Traços de personalidade, muito importante. Se eu tiver um doente com uma personalidade obsessiva, ele provavelmente vai, por exemplo, na velocidade de processamento, ele é penalizado. Não porque tenha uma velocidade de processamento diminuída, mas porque é um chato de primeira e demora 3 horas a fazer a prova, são os piores para ser avaliado, porque demoram muito tempo. Pelo contrário, já se eu tiver um doente com maior impulsividade, pode até ter um perfil que não traduz exatamente aquilo que é o déficit, mas porque se foi fugindo pelos pingos da chuva na avaliação. Pois claro, a psicopatologia, não é? Por exemplo, já me aconteceu pediram muito para ver uma doente com uma doença afetiva bipolar. E eu que ainda era muito verde nessas coisas, né? Avaliei, de facto, à data da avaliação, a doente aparentemente tinha déficits. Mas depois o que é que eu verifiquei? Que tinha a ver com o facto dela, à data, estar deprimida, hipoativa, impactou na avaliação e depois tão estável. Está, acabou por nem concluir o programa porque se viu que não havia necessidade. Depois a motivação, para a pessoa fazer ou não, é muito importante, não é? Porque isso implica estar 2 vezes por semana, mais ou menos 1 hora comigo a treinar. Então é importante que a pessoa esteja motivada e perceba qual é o objetivo disto. Depois o exemplo que eu vos dei há pouco, mesmo que a pessoa tenha critérios, nem sempre vamos integrá-lo, se depois isso não tiver um retorno, uma aplicabilidade prática. E a acessibilidade. Eu já tive que dar alta a doentes que tinham critérios, estavam motivados, mas que não tinham transporte para chegar ao hospital, nem meios económicos para vir 2 vezes por semana fazer isso. E daí que às vezes opto para eles ficarem na residência para poderem beneficiar dos treinos. Então, agora a pergunta da Algibeira. São 2 perfis reais, tá? Então, nós obtivemos esses 2 perfis. Dos doentes que foram avaliados, eu só tenho 1 vaga. Só posso meter um deles. Quem é que eu meto? O da vossa esquerda ou da direita? É fácil. Então vá, quem é que vota no da vossa? Estou a dizer bem, esquerda. Quem é que vota no da esquerda? Esquerda? Quem é que vota no da direita? Então, quem vota no da esquerda votou porquê? Porque capacidade cognitiva pré-móvel. E os níveis estão muito mais abaixo do que aquilo que se pode trabalhar com ele. Uhum. E quem votou no da direita votou porquê? Quem está a falar que não é? Sim. Okay. São as 2 últimas respostas, mas se eu fosse o Fernando Mendes de preço certo, dava a montra aqui a este colega. E mais uma vez, isto não é linear. Agora, se eu tivesse olhando só para esses 2 perfis, gostar uma resposta, sim, o da esquerda. Porquê? Precisamente porque a capacidade cognitiva pré-mórbida é superior ao funcionamento atual. Portanto, eu aqui vou ter margem de progressão, porque sei que o doente tem competência de base, tem potencial de recuperação, até porque a aprendizagem e memória, ok, está comprometida, mas é consistente com as outras áreas, não é? Enquanto que neste... Exatamente. Reparem só a aprendizagem aqui. Está abaixo dos outros, o potencial de recuperação é menor. Para além de que a cognição pré-mórbida está comprometida. Portanto, se eu tivesse que apostar as minhas fichas num deles, seria neste, sim. pronto, como eu vos disse, é uma forma de tratamento psicológico, treina as funções cognitivas, estão comigo 2 vezes por semana, sessões de 1 hora, são sessões individuais, baseia-se no Cognitive Remediation Therapy, e basicamente nós temos 5 módulos, eu trouxe aqui um deles para vos exemplificar, está bem? Que eu vos vou passar a mostrar. E pronto, e basicamente temos um módulo mais geral, mudança cognitiva, que trabalha as funções mais moleculares, sobretudo a atenção, depois 2 módulos de memória, memória A, memória B, e depois 2 módulos que já implicam mais portanto, a parte das funções executivas, que são áreas mais complexas. Porque aí está, porque como há um contínuo, e como se baseia no tal modelo de penetração, eu tenho que trabalhar primeiro o que é mais nuclear para depois passar ao resto. Pronto, dando-vos um exemplo então. Isto é um dos módulos, está bem, é o segundo, sim. E temos aqui N exercícios, por exemplo, temos sopa de letras. Tem que procurar nas 2 primeiras letras, nas 2 primeiras linhas a letra U, nas 2 linhas a seguir a letra E. E assim sucessivamente, tá? Pergunta da Algibeira. Numa sessão trabalhamos só a mesma função, ou seja, tem uma sessão a trabalhar só a atenção e só a memória, eu trabalho várias funções na mesma sessão. Várias funções na mesma, para não estar a saturar a mesma função. Sim, e daí que cada ação, e isto é ótimo para quem é azelho e está a começar, porquê? Porque a gente tem aqui tudo, cada ação que é que a gente está a fazer. Os exercícios todos, habitualmente nunca conseguimos fazer os exercícios todos só numa, temos que dividir em 2. Mas pronto, é só seguir a ordem, está bem? Vantagem, mais-valia deste programa, repare, vocês podem dizer, tá, mas a fulana está lá 2 vezes por semana com cada doente a fazer isso, podia mandar os exercícios para casa e nos fazia em casa. É. Ou qualquer pessoa, porque dava à mãe e a mãe fazia para em casa. A grande vantagem deste programa é que, primeiro, a questão do feedback, não é? Por isso é que eu há bocado respondi à pergunta de que é um trabalho muito cansativo. Eu tenho que estar à frente do doente e até ao pormenor de ir seguindo o olhar dele, eu tenho que ir seguindo. Para quê? Porque a grande vantagem é a estratégia. Claro que não me interessa que o doente assinale os us e os es, né? O que eu quero é que ele perceba e reprograme o cérebro a fazer isso com uma estratégia, que é sempre a mesma para cada exercício. De cima para baixo, esquerda para a direita, tapando o material que é excedente, portanto, fazendo sempre a revisão daquilo que fez, gradualmente, então, numa fase inicial, vamos fazer uma que é a questão do scaffolding. O scaffolding é o quê? É uma tradução metafórica para português, é aprender a andar de bicicleta com as rodinhas. Então, numa fase inicial, ele vai por as letras em cada linha, vamos preparar o exercício, escrever U, U, E, E, U, U, E, e depois vamos esbatendo gradualmente isso, tá? Mas aí está, como é esquerda, direita, de cima para baixo, eu tenho que ir seguindo o olhar dele para perceber se ele está a fazer corretamente ou não. E corrigir logo na altura. Daí a aprendizagem sem erro é fundamental, tá? Prática é massa. Não é como a gente vai para o ginásio, puxa 20 quilos de supino e já estamos todos contentes e não fazemos mais nada durante um mês porque já fizemos muito. Não. Continuamente trabalhar. Tá? Reforço positivo é muito importante. Mas mais vezes quando eles só estão a fazer assim, boa, vai muito bem, está ótimo, muito maravilhoso. Estratégias de processamento da informação, como eu vos dizia. Só passamos, por isso é que os exercícios são numerados, vão tendo uma dificuldade crescente, só passamos para o seguinte depois daquele estar bem integrado. E é sempre importante que a gente explique à pessoa para que é que isto vai servir no seu dia-a-dia, tá? O exemplo pequenino. Fixem a palavra frigorífico e tentem soletrá-la para vós mesmos no sentido inverso, ou seja, da última para a primeira letra. É danado, não é? Então agora tentem fazer o mesmo exercício, mas usando essa estratégia. Vocês vão fixar a palavra frigorífico sílaba a sílaba. Frigorífico. e ao soltrá-la vão se concentrar numa sílaba de cada vez e limpando das vossas mentes as sílabas que já não forem precisas. Mais fácil, né? E aí está, estou a fazer exatamente a mesma coisa, estou a usar uma estratégia diferente, sim? É isso que nós trabalhamos com o doente, a estratégia de raciocínio. Este daqui, o que é suposto? Eles fixarem o desenho e depois desenhar. Estamos a trabalhar memória imediata, desenharem a seguir e desenharem passado meia hora, tá? Uma maneira fácil da gente fixar isto. Exemplo? Um E maiúsculo? Eu diria que era um D. Um com dois pontos. Habitualmente, o esquizofrénico, o que é que diz? No primeiro quadrado temos um X da primeira linha da primeira coluna. No segundo quadrado da segunda coluna. Ok, tá. Muito bem, está muito certo. Mas não é mais fácil a gente fixar. Um D composto por... Tanto X começa aqui e acaba ali. Mais uma vez, a estratégia. E dar-vos outro exemplo que é a mesma coisa. E em relação a este programa, só dizer-vos o seguinte. Não é necessário aplicar o programa na totalidade. Depende muito do perfil que nós encontramos. Portanto, é um programa que tanto dá para eu treinar tudo, aplicando tudo, como dá para, tendo um déficit específico, trabalhar aquele déficit específico. Que de facto não cobre, pelo menos com robustez, todas as áreas, mas é suficientemente amplo para nós podermos ir ajustando. Por exemplo, neste tipo de exercícios, que é de... Então, tenho que pesquisar em cada um destes grupos essas determinadas letras. Eu posso fazer o seguinte, traço o tempo basal, imagina, um minuto, e depois vou reduzindo 2 segundos a cada aplicação do teste, da mesma prova. Estou a trabalhar a velocidade de processamento. Em grupo, este programa em concreto, não, porque eu preciso estar com a atenção focada a trabalhar especificamente cada doente, por isso é que em termos de relação custo-benefício, muitas vezes não olham com muito bons olhos para aquilo que eu faço, porque efetivamente posso passar uma manhã a ver 4 doentes e ponto, que é o que eu preciso para fazer isso, mas entre ver 4 com algum sucesso e ver 20 e não ter sucesso nenhum, eu acho que mais vale fazer assim, com recurso ao computador. Também não, porque há agora menos programas, né, que fazem uso de computador e onde esse tipo de treino é feito no computador. Eu aqui torço um bocadinho o nariz, porquê? Se apesar de tudo forem programas que vão dando um feedback imediato ao sujeito, que lhe deem a estratégia de resolução do exercício, menos mal. É pá, mas nada substitui a relação e o feedback. Portanto, se me dissessem assim, eu vou-lhe dar um programa que vai fazer o trabalho por si e você tira essas 4 horas para fazer outra coisa. Eu acho que não era benéfico. Portanto, não me cheiraria bem. Isolado em complementaridade, como eu já vos disse, sim, obviamente, sempre em complementaridade. Eu posso conciliar com psicoterapia. Portanto, há doentes que vêm fazer 1 hora de reabilitação cognitiva e na hora a seguir estamos a fazer psicoterapia, tá? Como com terapia ocupacional, portanto depende um bocadinho. Muito rapidamente, foi feito um estudo para percebermos, ok, fazemos isso então, mas isso funciona, não funciona e funciona para quê? Efetivamente, o estudo mostrou-nos que sim, portanto, que há ganhos, há melhorias estatisticamente significativas em várias variáveis, daquelas áreas, né, que nós avaliamos inicialmente, sobretudo, e que naquilo que nos interessa, na média total da bateria e por domínio. Portanto, de facto, é um programa que tem um impacto positivo e de uma maneira robusta e significativa. Trabalhar só isto, sem trabalhar cognição social, não vai melhorar grandemente a cognição social. Portanto, se forem doentes com déficits também em termos das competências sociais, o ideal é fazerem neurocognição mais treino de competências sociais, porque esta tem um efeito positivo, mas não suficiente, ou estatisticamente significativo, como a gente pode ver. E depois também tem um impacto positivo em termos da qualidade de vida, da funcionalidade, portanto, reduz a disfuncionalidade E em termos da própria psicopatologia, parece haver um decréscimo da psicopatologia. Embora, e como eu vos disse, portanto, aquela avaliação complementar só nós acrescentamos à posteriori ao protocolo. Portanto, só temos os dados de três sujeitos, não podemos tirar conclusões generalizadas, né? Pronto, basicamente isso foi o que eu vos disse. Ah, e tenho aqui um caso prático que ilustra precisamente. Ah, mais ou menos o programa, quando aplicado na íntegra, demora 6 meses a aplicar, está bem? Portanto, e temos aqui um caso prático de um senhor com 30 anos, com mestrado em Engenharia Informática, com esquizofrenia paranoide, que fez treino de novembro de 2014 a maio de 2015, e como vocês podem ver, temos aqui os resultados do pré e do pós, está bem? Pronto. Depois, mas já não vamos ter tempo para isso, eu ainda teria mais 2 programas, é o costume, eu falo e depois não vê o que é importante, que seria o programa de treino da cognição social, está bem? E depois um outro, que estamos a começar a aplicar agora, que é a terapia psicológica integrada, que procura, de certa forma, colmatar algumas das dificuldades que nós nos fomos apercebendo com este. Tá? Este porque é individual, o outro dá para a gente aplicar em grupo. Na terapia psicológica integrada, as coisas não têm que ser sistemáticas, enquanto que nesse eu obrigatoriamente primeiro tenho que fazer a neurocognição e depois a cognição social. O outro, já por definição, trabalha tudo. Tá? Terceira vantagem: este aqui é um programa para doentes com disfunção cognitiva. A terapia psicológica integrada, não necessariamente, ontem posso ser doentes que até nem têm grande déficit e que ainda assim beneficiam do outro e sobretudo das competências sociais. Portanto, e foi mesmo por necessidade prática que nós começamos a aplicar este programa também. Mas é como eu vos digo, quem estiver interessado nos materiais, eu arranjo-vos. E até quem sabe, se não poderá sair daqui, uma interessante parceria entre o Sobral Cid e o Miguel Torga para nós recebermos estagiários dessa área. Não, por acaso, há uma área que eu acho que faz imensa, porque quer dizer, nós na parte da cognitiva comportamental, na psicoterapia temos, e é sempre certo que cães ao uso para ir lá para o, mas da reabilitação propriamente dita não temos estagiado, e é uma coisa que acho que faz muita falta e que é uma área muito rica. Deixa eu ver a doutora Lígia. Essa já tem-se bem. E pronto, e peço desculpa por não ter conseguido apresentar tudo, mas... Ora, muito bem, então, não há nenhuma questão adicional em relação a esta última parte. Então resta-me agradecer a vossa presença, agradecer particularmente à doutora Vera o ter estado aqui connosco esta tarde, inclusivamente com este remate final desta sugestão de que poderíamos ter aqui até uma parceria em termos dos estágios, que me parece relevante. E a organização pede-me apenas para avisar-vos que deverão assinar as folhas de presenças, sobretudo as pessoas que entenderem ter certificado. É assim, não é, Carla? Uma boa tarde a todos.